Muito obrigado, meus amigos e irmãos. Estamos nós aqui com o maior best-seller do mundo, que é a Bíblia Sagrada. Não adianta combatê-la, virem aí os analistas da filosofia ateia materialista, estou cheio de amigos nesse meio, e os respeito. Dizer a Bíblia é um monte de pornografia, ou então aquilo é tudo ilusão. Mas acontece que as ilusões que muitos deles defendem estão se desfazendo pelo mundo. Porque aqui está o sentido de religiosidade que todos os seres humanos têm, mesmo quando ateus. Observaram que os regimes ateus estão se desfazendo, pelo menos oficiais. É como eu disse, escrevendo há muitos anos, analisando aquela fábula de Esopo. Vulpen et uvan, a raposa e as uvas. Uma raposa ia por uma estrada. Aí viu uma parreira apetitosa, saborosíssima. Disse, ah, hoje eu vou me fazer uva. E cada uma enorme, deve ser uva italiana, hein? Chegou lá e começou a pular. E pulava. E pulava. Não chegava lá em cima. E lá aquelas saborosas uvas. Então, lá, de repente virou-se, quando viu que não conseguiu, virou a cara com um desdém. Estão verdes. Estão verdes. Muita gente faz assim. Mas o que a religião de Deus está pregando, que o velho Zaru deixou, há décadas, a filosofia ateia materialista, por ser uma doutrina antinatural, no tocante a negar ao ser humano o espírito eterno, ele deixou claro que se desfaria assim, quase que num estado de tédio. Que vai restar é o cristianismo do Cristo. Ele próprio diz no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos 12 e 13, novo mandamento vos dou, amai-vos como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, dar a própria vida pelos seus amigos. Ora, Jesus então, no capítulo 13 do seu Evangelho segundo Marcos, não está espalhando sobre a humanidade a sinistrose, o temor. Se ele deu a vida por nós, queria nos deixar apavorados? Não. Ora, diante desta certeza, que ele foi crucificado, os homens pensaram que ao matá-lo, entre aspas, porque ninguém morre, Zaru dizia, não há morte em nenhum ponto do universo. Os homens, ao crucificá-lo, e de morte vil, porque a morte de cruz era para os bárbaros, os não romanos, porque os romanos eram decapitados. Veja o apóstolo Paulo, era romano, cidadão romano, e foi decapitado por ordem de Nero. Já Pedro, que não era cidadão romano, foi crucificado e não aceitou ser crucificado de cabeça para cima, porque o mestre Jesus assim tinha sido morto, entre aspas. Então disse, se o meu mestre morreu de cabeça para cima, eu não mereço isso, tenho que morrer de cabeça para baixo. Crucificado de cabeça para baixo. Mas como dizíamos, aqueles que pensaram ter destruído Jesus, quando o levantaram na cruz, o colocaram acima da craveira comum. E aí aquele sobranceiro espalhou sua luz por sobre a humanidade e está aqui no Evangelho. Então Jesus não quer apavorar ninguém. Mas como amigo, ele nos avisa do que vai acontecer. Já lemos aqui o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 13, integralmente. Agora vamos analisar. Estão prontos? Querem ouvir? O sermão profético, a destruição do templo de Jerusalém. Ao sair Jesus do templo, Disse-lhe um de seus discípulos: Mestre Jesus, que pedras, que construções! Mas Jesus o advertiu: Vês estas grandes construções? Pois então sabei, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ora, isso vai ocorrer no ano 70 da chamada Era Cristã, por força das tropas de Vespasiano e de Tito. Aliás, numa das publicações da Religião de Deus, eu relato esse acontecimento. Inclusive, resumindo, eu conto um fato sobre aspecto humano assombroso. Jerusalém estava totalmente cercada. Os zelotes lutavam bravamente contra as tropas romanas. Os cristãos também estavam ali dentro das muralhas de Jerusalém e pensavam: como será? Mas Nosso Senhor deixou sinais que devemos seguir. Vocês vão ver aqui esses sinais na leitura desse capítulo do Evangelho de Jesus segundo Marcos. Ah, então isso não vai acontecer mais, já está relatado? Não. Lembre-se que Zaru disse que as profecias se repetem dentro de ciclos. E os fatos, marcadas outras contingências, voltam com outras personalidades, outros nomes, muitas vezes nós mesmos reencarnados. Mas como os cristãos estavam alertados pela palavra de Jesus, e neste evangelho vocês vão ver, ficava aguardando um sinal. Ocorreu uma coisa assombrosa. O general dos mais valorosos cabos de guerra das tropas de Tito, ele estava sabotando lá as muralhas, inclusive do templo de Jerusalém. De repente, deu a louca no general, não se sabe o que aconteceu. Flávio José faz essa pergunta, é um grande historiador judeu daquele tempo. E ele resolveu sair com as tropas. Os zelotes foram atrás dele. Aí os cristãos, ó, pernas para que vos quero, saíram de Jerusalém. Quando houve a destruição da cidade, mesmo a destruição do templo, que foi feita contra a vontade de Tito, não havia um cristão dentro de Jerusalém. Que tal nós agora observarmos os sinais que Jesus nos deixa? Ele é como assim um pai avisando os filhos: ó, menino, não siga este caminho que você vai se dar mal. Menina, saia dessa estrada cheia de surpresas. Mas é aquilo, Jesus dá um aviso. Nós seguimos ou não, mas podemos ter certeza que vamos pagar, hein? Se não seguimos a trilha certa. Deus é mau? Jesus é mau? Não. Se você jogasse do alto de um prédio, vai morrer estatelado lá embaixo. Ocorreu por quê? Porque você ofendeu uma lei da natureza. Você se esqueceu da força da gravidade que ia puxar seu corpo para o solo. E você seria esmagado contra a terra. Deus criou essa lei para nos prejudicar, não, para que nós possamos viver sobre a face do planeta. Que se de repente a gravidade fosse anulada, nós seríamos lançados no espaço. Então a lei de Deus não é para nos prejudicar, é para nos beneficiar. E os sinais agora, hein? Mas vamos lá. Você vê, eu não saí do primeiro versículo, hein? O princípio das dores. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, Jesus, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a falar-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também muita fome. E estas coisas são apenas o princípio das dores. Bem, isso aqui pode ser entendido em vários sentidos. Durante os milênios, desde a primeira passagem visível de Jesus pela terra até os anos que correm, houve muitas guerras, rumores de guerras, reinos levantando contra reinos e terremotos em vários lugares, fome também. Ele diz: estas coisas são o princípio das dores. E foi assim para a humanidade nesses 2000 anos. Mas agora, quando os tempos chegaram, vocês vão ver por que desenrolar a nossa análise de temas tão importantes, é principalmente o início das dores para aqueles que vão sair do planeta Terra. Que aquela história de que Adão e Eva foram expulsos do paraíso é um simbolismo, mas que não nega uma realidade. Adão e Eva são gerações e gerações de espíritos que foram expulsos de um planeta mais adiantado que o nosso, ainda hoje mais adiantado, mas naquela altura então a diferença era estupenda, porque aquelas gerações de espíritos negavam-se a adaptar-se à evolução espiritual que também se fazia para e passo à evolução material daquele planeta, que faz parte, segundo a revelação de Emmanuel, do sistema de Capela. Quem nunca ouviu isso, é só prestar atenção ao nosso programa de rádio e ler os nossos livros, nossos artigos, está claro. Agora aqui não dá para explicar. Então eles realmente perderam um paraíso. De lá foram expulsos e vieram para o inferno, que a Terra era primitiva naquele tempo. E enquanto pagavam as suas dívidas em reencarnações sucessivas, até merecerem voltar ao seu planeta de origem, ao paraíso que perderam, eles ajudavam a humanidade iniciante da Terra, aos autóctones, a evoluírem também. Porque Deus não faz ninguém sofrer apenas por sofrer. Mesmo quando erramos, Ele vem com a mestradora e nos leva pelo atalho. Já que a estrada larga de amor e felicidade que Ele nos dá, nós conspurcamos, sujamos. O que, é que diz o profeta Isaías? O homem porcalhou a Terra. E fala na guerra e diz que poucos homens restarão. Bom, a Terra não é a casa da mãe Joana, não. A homem ao leme é Jesus. Mas você não entende bem as coisas? O que é raciocinar a justiça divina? Algemado ao pouco tempo que vivemos aqui. Você tem que raciocinar em termos de eternidade. Aí você vai compreender a coisa. Quem mandou Confúcio, Buda, Gandhi, Zoroastro, até Átila, Tamerlan, Gengis Khan, foi Jesus. Na verdade, deixou a lei cumprir-se. Em cristianismo, nós entendemos como uma coisa totalmente antissectária, um universalismo total, porque o cristianismo do Cristo é amor do princípio ao fim, de alfa a ômega, de A a Z. Esse cristianismo do Cristo não merece aquele anátema de Gandhi. Mahatma Gandhi, uma figura adorada na humanidade, muito respeitada, que dizia: o vosso Cristo eu adoro, mas o vosso cristianismo eu detesto. Na Chocinha, onde ele vivia, ele tinha o Sermão da Montanha de Jesus. Portanto, ele, de certa forma, era um adepto do cristianismo do Cristo. E muita atenção, os tempos chegaram. Segurem-se nas suas cadeiras, porque os tempos chegaram mesmo.